deixa rolar a música. Yeah, yep, aluguei um conversível, vermelho da cor do amor, pra ver se você me olha e me dá bola, não me enrola, por favor. Coloquei mais combustível, pra não precisar parar, antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar. Sente o vento na cara e relaxa, sorte a sua me ter sendo um ar. Tanto faz. Tô te achando um pouco sem graça, preferia ter ficado em casa. Tanto faz. Yeah. Veja, baby, tente entender, já não faz sentido mais eu e você. Nada funcionou. Toda vez que cê me olha, o peito gela. Eu não aguento esse terror. Gata, ia ser incrível. A gente não precisa parar. Tanta coisa pela frente, mas infelizmente não vai dar. Sente o vento na cara e relaxa. Sorte a sua me ter sendo um ar. Tanto faz. Tô te achando um pouco sem graça, preferia ter ficado em casa. Tanto faz. Yeah. Veja, baby.